maníacos. A minha vida é música. Eu penso e repenso antes de dar um rec. Eu curto rap porque é bom, sou bom porque curto rap. Ainda quando moleque, facilmente eu aprendi que não basta cantar rap pra você ser MC. Cada um tem uma função, eu cumpro a minha de boa. Minha missão, musicalizar a vida das pessoas. Escrever com sentimento, tipo José Paulo Paz, usando meu instrumento, as minhas cordas vocais. Minha vida é rimar no palco, cantar e poder deixar minha alma falar, mas não vou parar. Melhor nem tentar, só vou me calar quando Cristo mandar. Melomaníaco do rap, mais um viciado. Pela mão de Deus, eu fui criado pra fazer rap, que eu fui projetado. Tipo Jimi Hendrix, mas sem cocaína. Se eu tiver uma overdose, parceiro, vai ser de rima. Essa é minha sina. Pra sempre eu vou rimando, a minha vida é um rap que Jesus está cantando. Vem pra fazer o som, a música é a energia que invade, faz bater o coração. Sente a pulsação, melomaníaco, melomaníaco, melomaníaco. Vem pra fazer o som, a música é a energia que invade, faz bater o coração. Sente a pulsação, melomaníaco, melomaníaco, melomaníaco. Eu te amo, música, sua linda, sim. Porém confesso que o rap nacional eu amo mais ainda. E esse amor não mingua, só se expande e vinga. Chama atenção igual os bonecão de Olinda. Eu ouço as gringa, mas tenho a índole caseira. E quando falo em som, também sou mais a brasileira. E não é preconceito com os de fora, não. É que eu quero entender a letra e ter uma boa compreensão. Ouvir a nossa realidade, cultura, costume. Brasileiro que se assume, quem não curte que se arrume. Muito sucesso gringo por aí pra mim é instrume. Se passar perto de mim com isso aí, baixo o volume que eu gosto de boa levada. Rima de improviso, rima decorada, uma dose de rap. A mim sempre agrada, só quero um rap. Não quero mais nada, exceto um milhão. E sei que os irmãos estão de acordo com essa empreitada. Quem é da função, chega firmão. O melomania começa a parada. Vem pra fazer o som, a música é a energia que invade, faz bater o coração. Sente a pulsação, melomaníaco, melomaníaco, melomaníaco. Vem pra fazer o som, a música é a energia que invade, faz bater o coração. Sente a pulsação, melomaníaco, melomaníaco, melomaníaco. MC Jack Racionais, plantar a semente contra o ódio e o preconceito pra gente vencer. Quinto elemento rega ela mais do que diariamente. Se vai germinar ou não, só depende de você absorver e praticar a ideia forte. Sim. O rap é ferramenta que nos dá esse suporte. É ideologia, é sentimento, é fé. Eu não sei como é a sua, mas a minha vida é. Minha vida é música, isso todo mundo nota. Vou juntando as minhas notas e buscando a melhor nota. Isso denota, em minha vida eloquente. Sou cleptomaníaco, roubo rimas da minha mente. Eu sou melomaníaco e por isso insistente. Desde 2002 fazendo som independente. Viver da música é difícil, mas é naquela. Muito mais difícil é viver sem ela, então. Vem pra fazer o som, a música é a energia que invade, faz bater o coração. Sente a pulsação, melomaníaco, melomaníaco, melomaníaco. Vem pra fazer o som, a música é a energia que invade, faz bater o coração. Sente a pulsação, melomaníaco, melomaníaco, melomaníaco. Melomaníaco, melomaníaco, melomaníaco, melomaníaco, melomaníaco, melomaníaco, melomaníaco, melomaníaco. Sente a pulsação.